elas servem pra muitas coisas. As mãos, juntinhas representam união. As mãos, juntinhas elas fazem o coração. As mãos, juntinhas representam união. As mãos, juntinhas elas fazem o coração. As nossas mãos são importantes, com elas tudo podemos fazer. Com as mãos vivemos todo instante, as mãos agora vamos conhecer. As nossas mãos servem pra lavar o rostinho de manhã pra despertar. Com as mãos pego a escovinha para os meus dentinhos escovar. As mãos, juntinhas representam união. As mãos, juntinhas elas fazem o coração. Chegando na escola pra estudar, meus amiguinhos vou cumprimentar. A professora vai me ensinar como usar as mãos pra desenhar. Volto pra casa na hora de comer, com as minhas mãos vou me alimentar. Mas antes não posso esquecer que as minhas mãos eu tenho que lavar. As mãos, juntinhas representam união. As mãos, juntinhas elas fazem o coração. Chega a noitinha, é hora de deitar. A mamãezinha canta para eu dormir. Antes de dormir, eu não posso nem pensar, deixar de usar as mãos para orar. As mãos, juntinhas representam união. As mãos, juntinhas elas fazem o coração.